vieram me falar de um grande amor. Estava tão feliz, não quis ouvir. Com o passar do tempo veio a dor. Tornaram-me falar, eu entendi. Vivia nesse mundo de ilusão, tentando ser a minha própria luz. Me vi sozinho em meio à multidão, sem poder carregar a minha cruz. E quando a morte chegou, não encontrei a saída. Agonizei com a dor, me vi de fora da vida. Fui procurar uma ajuda com quem não tinha pra dar. Foi quando alguém me falou: eu sei quem pode ajudar. E quando a morte chegou, não encontrei a saída. Agonizei com a dor, me vi de fora da vida. Fui procurar uma ajuda com quem não tinha pra dar. Foi quando alguém me falou: eu sei quem pode ajudar. Sangrando e chorando, caminhei sem rumo, sem caminhos pra voltar. Vi minha luz se apagando, então parei. E alguém mandou alguém pra me ajudar. Um anjo sem ter asas pra voar, mas pôde carregar a minha cruz. E na hora certa me ensinar, o caminho certo pra Jesus. E com Jesus me encontrei, curou as minhas feridas, me libertou dos pecados, me pôs de volta na vida. Se você quer uma ajuda de quem não tem pra te dar, pois eu agora te digo: eu sei quem pode ajudar. E com Jesus me encontrei, curou as minhas feridas, me libertou dos pecados, me pôs de volta na vida. Se você quer uma ajuda de quem não tem pra te dar, pois eu agora te digo: eu sei quem pode ajudar. Jesus, nosso amigo.